Torre, o gol 1-3-3-1. 48 a bordo, autonomia de 4 horas e 33 minutos, alternando Galeão, está pronto para o táxi. Pedro 331, táxi aprovado, Fax, Juliette Alfa, ajuste agora 1-0-1-0. Chame pronto protocolar de pontos para a pista 10, gol 1-3-3-1. Fax, Juliette Alfa, chama a ponte para dar 1-0, gol 1-3-3-1. Torregol 1-3-3-1. Prossiga, senhor. Está se aproximando do ponto de espera da cabeceira 1-0. Gente, confirma se pronto para decolagem. Pronto, gol 1-3-3-1. Gol 1-3-3-1, linha de cola, pressão 0, vento 0-9, 0 graus, 1-0-9, ajuste no 0, 1-1, agora. A linha de cola, cabeceira 1-0, gol 1-3-3-1. Paulo Salvador, bom dia, gol 155. Encerra a autorização, Galeão. Salvador, bom dia, gol 155. Encerra a autorização, Galeão. Gente, o 155, informação em curso, eco, aguarde para cópia, 155. Aguarda. 331, decolou aos 41, chama agora o controle em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, um bom dia. Uno 155, na escuta para cópia. Pronto para cópia, Uno. Voo 155 autorizado para o Galeão, Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360, via rota apresentada no plano de voo, decola da pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta a Upper November 857, segue até Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16 e segue conforme o plano, senhor. Controle 119, decimal 8, aciona 5177, Gol 1155. Autorizado 360, fala da 0 curva direita, da El, acendida, após voa de 10, per novembro 857, Serra Golfo Romeo, absoluto, bem após conforme o plano, 1398 controle, 577 trânsito, Gono, ou 1155. Protegimento correto, Gono 1155, Portão 11, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Tomara. Salvador, 476. Prossiga, senhor. 476, 3 para puxa de funcionamento. Deixa meu táxi, 476. 476. 331, chama o centro de Recife na frequência 251, na alterna 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, Gol no 021. Bom dia no 021, informação em curso ECO, prossiga. Gente da ECO, precisa de autorização para o RJ. Gente, pronto para cópia? Pronto, Gol no 021. Gol no 021, autorizado para Sierra Brava Romeo Juliette, nível de voo 360, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda. Após direto, posição Bidev, onde intercepta por November 857. Voa até Sierra Golfo Romeo, após a Zulu 1-6 e segue conforme plano, senhor. Controle 119.8, aciona 5-4-1-0, Gol 1-0-2-1. 1-0-2-1, parqueado na posição 10. Foi autorizado o RJ nível 360, decola da pista 1-0, curva direita da Euleda Bidev, intercepta pelo November 857 até Sierra Golfo Romeo, entre o Zulu no meio. O controle 19-8, transponder 5-4-1-0, Gol 1-0-2-1. Protegimento correto, Gol 1-0-2-1, porto 1-0, tanto fora posicionamento. Reportará 1-0-2-1. Instaladora no 476 para o táxi. Com 121 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, o Fernando Salvador. No 476, táxi aprovado via Indy Alpha, deu ponto de espera pressionando 0, ajuste agora no 0 ou no 0. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, no 476. Táxi pressionando 0 via Indy Alpha, vai chamar no ponto de espera da 1 no 0, pronto, 476. Objeto Whisky Juliette Alfa. Confirme? Whisky Juliette Delta. Delta, prossiga. Bom dia, Torre. Whisky Juliette Delta solicitando autorização de rebalque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Juliette Delta, inicia o rebalque, chame no Pátio 3, pronto para ingresso no Pátio Principal. Juliette Delta, chamada grava. 1476, estamos com o pé pronto. No 476, linha decola, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 8 nós. A linha decola, pista no 0, vou no 476. Torre Salvador, bom dia, da 3601 com a ECO. Por uma autorização para São Paulo, nível 360. Bom dia, 3601, só um minuto para a cópia, informação ECO correta. Sim, está aguardando agora. Paulo Salvador. Paulo Salvador, gol no 1551, para o Bullseye de cruzamento. Livre, senhor, chame táxi no 1551. Autorizado, gol no 1551. Oi, 476, decolou 54, chama agora o controle center 198, bom voo. 198, obrigado, gol 1476. Controle, voo no 476, Libra 1600, o Cacaju. Voo no 476, contato radar na decolagem, suba e mantenha 390 na subida Puca. 390, subida Puca, voo no 476. Torre Salvador, da 3601. Pronto para qual, senhor? Pronto. São 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após voa direto, posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, segue até Bravo Hotel Zulu, após voa direto, posição Frive, após voa direto, Papa India Romeu. Controle Salvador opera em 1-9 decimal 8, aciona 5407, na 3601. Autorizado nível 360 para São Paulo. Decola da 10 com curva à direita. Saída da El, transição Leda. Pós Leda direto Bridge. Bridge. Intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Depois Trive até Papa India Romeu. Controle Salvador 198 e o transponder 5407, da 3601. 5407, procedimento correto, 3601, no portão 9, chama pronto para o pushback, assinamento. Chama pronto para o pushback, o da 3601. Torre Whisky Juliette Delta na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 03. Delta, condição de agilizar, Delta 3? Positivo. Agiliza, chama o timer do reboque, Whisky Juliette Delta. Juliette Delta chamará, grato. Torre Salvador, da 3601, no portão 9, para pushback, acionamento. Aguarde para início de push, aguarde. Aguardando, 3601. 3601. 8:54, Campinas. 155 autorizado até o ponto de espera, ajuste 1010, táxi via Juliette Alfa. Juliette Alfa, ponto de espera, ajuste 1010, gol no... 3601, coordeno com a equipe de solo, gol está iniciando o táxi, após o mesmo livrar a reta, a guarda está autorizado o push. Ciente do gol, após ele livrar a retaguarda, autorizado o pushback acionamento da 3601. Juliette Delta informando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. Gente, término do reboque, bom dia. Gol no 8:55, tração oposto, cara da 1-0. Autorizado, ali é decolar no 0, 1 com 8-9, 1-1-5-5. Ele decolar no 0. Torre Salvador, 3601 para o táxi. 125 a bordo, alternando Galeão, 4:16. É 4:16, 125, ajuste 1010, no ponto de espera, chama pronto, TAN 3601. Ponto de espera, dando 0, chama pronto, TAN 3601.